cuidado pro morcego. Quando eu abri a porta, atiraram com lança-mísseis. Sonhei com um cara pedante e contente demais. Porque tinha um ingresso pro Screaming Trees. Outro carinha tentou me acertar com uma calota. Ele me deixou nervoso e eu joguei de volta. Sonhei que encontrei uma fantasma na lavanderia. Falei pra ela frases de consolo. Não tá fácil, né, filho? Daí ela gritava e desaparecia.